Agradeço a Deus por iluminar nossa visão do mundo e nos dar força para lutar nesta guerra social. Agradeço a meus pais e a todos os militantes, vanguardeiros, revolucionários que contribuíram para esse projeto se realizar em prol da liberdade do povo. Alvo cultural de quebrada, núcleo.